a pequeneza, as pequenas certezas, como a genoticia. A vida não te intoxica enquanto contas trocados. Não vês o anzol e a linha da vida que passa ao teu lado. Te falta subir ao mais alto, te falta descer ao mais baixo. Te sobra a maldita prudência, alegrias compradas a prazo. Te falta um gesto, a poesia e a poesia. Te sobra a pequeneza, as pequenas certezas, como a genoticia. Ao invés de viver sobrevives, sacrificas o essencial. Não choras de dor infinados, não gritas de amor carnal. Comete uma surpresa, o sacrilégio final. Não vês a fugaz humana, beleza e sonhas em ser imortal. Te falta um gesto, a água é a poesia. Te sobra a pequeneza, as pequenas certezas, como a genoticia. Enquanto contas trocadas, não vês mais a linha da vida que passa ao teu lado.